luz divina é um ponto que ainda brilha. É, vai vendo, a fama não cabe em um coração pequeno. E assim nasce a semente, de repente o tempo não para, a vida ensina pra gente que paciência é tudo, é a chave. A vida é um grande debate, só perde quem cede, só ganha quem de frente bate. Sem medo, se for preciso, apoiado nos parceiros, vestindo a armadura da fé, gritar pro mundo inteiro quem é do tamanho do seu sonho. Se a solidariedade é inimiga mortal do abandono, e no meu sonho o gênio da lâmpada de Aladdin, um mundo menos ruim e três pedidos pra mim. Assim eu quero em dobro a felicidade no coração do louco que agora olha pra mim com maldade. É sério, não valorizou a vida alheia. No mundo é um grão de areia e ferve o sangue que corre na veia. Até me leve a mal, não dá pra ficar na moral enquanto cê me escuta aqui a rua arma o seu sinal. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia. Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu tá é a paciência. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia. Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu tá é a paciência. Eu vejo o mundo diferente pra você e pra mim, e três pedidos na minha mão, a lâmpada de Aladdin. É cedo, nunca é tarde, pra chegar primeiro pros mais antigos, tá vivão aí, é o prêmio. Falei, pensando no mundão, imaginei nenhum problema pra zoar a mente. É, eu sei, seria bom, e tudo que há de melhor espalhado pelos guetos do capão. E só prosperidade pras famílias, vitória pros humildes, estado de espírito sem apelar pro crime. Quem não quer, eu também quero, mas é o que eu espero. E que a rua não mate ninguém, eu espero. Quem já sofreu sabe, quem já chorou me entende. Da infância aos dias de hoje, foi muita gente. Quem não quer desfilar de fila no pé, várias mulher, todo mundo achando louco tipo um gol de Pelé. Fruta não viaja, essa não é sua cara. Viver na Gozolândia por aí metendo marra, mas ainda há tempo, acorde pra vida e se habilita, e deixe que Jesus faça parte da sua vida. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia. Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu tá é a paciência. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia. Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu tá é a paciência. Violência, marca registrada, uma espada afiada que separa o corpo da alma. Transmite a dor, emite o som do horror, desfigura e envelhece o rosto do Senhor. Que na madrugada oculto faz uma prece pelo filho, meu filho, Deus não esquece. Que se envolveu sem saber o que estava por vir. Hoje derrete no cachimbo o seu próprio fim. Prova pra mim, por tintim, que eu estou errado. Eu também quero acreditar, me prova o contrário. Que irmãos entre irmãos não se mata à toa. Que a inveja não é a ruína da própria pessoa. Lá cadê eu vi o diabo, seu real papel? No júri eu vi Jesus no banco dos réus. Por não ter como comprar um leite de uma criança, fui ao inferno de calça bege e camiseta branca. Desanda, anda, eu quero é sumir daqui, pra um lugar onde eu tenha motivos pra rir. Longe desse inferno, da vida louca, longe daquele que engatilha e soca na sua boca. Por grana, fama, prestígio e glamour, por esse fim jaz aqui, vários já embarcou. Tá tudo escuro, ladrão, cadê o futuro? Tem um debaixo da terra e mais dois atrás do muro. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia. Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu tá é a paciência. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu pediria amor no coração do homem, paz no dia a dia. Aqui ou em qualquer lugar onde eu vá, eu vou te falar e a chave tu tá é a paciência.